Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus amigos queridos. Muitas cidades brasileiras estão de luto por uma tragédia que aconteceu no estado de Minas Gerais. E eu vou falar e não vou ter medo do que eu vou falar aqui para vocês. Porque estas coisas só acontecem devido à ganância destas empresas, desta gente, sabe, que só quer ganhar fortunas, dinheiro, dinheiro. Ora, meus amigos, se você faz aí na sua fazenda, se você faz aí uma barragenzinha na sua fazenda, todo dia você está passando por ela, está passando de moto, está passando de carro, você está vendo que está rachando. Se você faz uma ponte na sua propriedade, naturalmente que você está vendo se a ponte está baixando, foi você que fez, foi você que construiu. Eu fiz várias casas já, muitas casas eu já fiz. Quando aparece uma rachadura na parede, eu vejo a rachadura. Você não tem enxergado, não, as rachaduras da parede da sua casa? Quando você faz uma casa que aparece uma rachadurinha? Às vezes é um trincado. Mas se a rachadura passar um dedo, empurrar o dedo nela e for grande, o que é que você faz? Ou você chama um engenheiro, ou você chama um pedreiro que você conhece para vir dar uma olhada, fazer uma viga de sustentação. Agora vem dizer que esta gente não sabia dos perigos que estava representando esta barragem para aquele povo. Vem dizer isso para o Edelson Moura para ver, rapaz. Cada uma, o cara tá lá, é engenheiro, tem mais de 10 engenheiros na empresa. Não teve ninguém que viu que a barragem estava se rompendo, que ia romper, que estava correndo risco. É demais. E depois ocasiona uma tragédia dessa. Fico com pena do povo, gente. Nas ruas, com os baldinhos d'água, o rio todo contaminado, os peixinhos morreram tudo, maltrataram o rio de ponta a ponta, sai de Minas Gerais, vai lá para Santa Catarina, para o Espírito Santo. Gente, é um crime sem proporção, de um tamanho absurdo. Aí vem aí o pessoal do governo emitir medida provisória para poder... Ah, não, é porque o povo tem que receber o fundo de garantia. Tem que transformar o crime num acontecimento natural. Senão o povo não recebe fundo de garantia. Tenham vergonha, gente. Tenham vergonha, isso é vergonhoso, uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Vamos trazer a música Não Bebo Álcool. Cante pra gente, Amado Batista. Só quero ficar com você, amada. Se você pensasse nessas coisas todas, você não feria o meu coração danada. Dava mais valor neste meu calor. Só pensava em mim, amor, e mais nada. Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso. Você vai ouvir e vai decidir. Fica do meu lado. Você vai ouvir e vai decidir. ficar do meu lado. E não tenho vícios, a não ser com bolas, gosto de peladas. E se me convidam pra ir passear, se tiver garotas, entro na jogada. Mas nada disso faz eu parar de pensar no olhar bonito de você, menina, que me fez parar e olhar pra trás e sentir a vida muito mais bonita. Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso. Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado. Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado. Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado. Edelson Moura. Minha amiga Marinalva está lá no Tanque Novo, mas mandou uma mensagem aqui. Inclusive, ela mandou no telefone da Saúde com Beleza. E a Zélia disse assim: olha, ela mandou, não foi no telefone do ouvinte, não. Mandou no telefone da Saúde com Beleza, mas é para você mandar o alô para ela. Claro, né, Marinalva? Aqui. Aqui é assim mesmo. Eu obedeço. Aqui a última palavra é da Zélia. A última palavra é dela. Se ela disser, dê o recado dela aí, dê um alô pra ela. Pronto, tá falado. A água para. Já está dado o alô aqui, minha gente, para a nossa querida amiga, representante de Saúde com Beleza na cidade de Tanque Novo, lá no estado da Bahia. Ela botou assim: eu quero ouvir uma música do Edelson Moura na hora do quebra-galho, Espelho Quebrado. Eu vou tocar para você no decorrer do nosso programa, você pode ficar aí ouvindo, que nós vamos tocar com certeza absoluta. Mas eu quero também mandar um alô, né, pro pessoal aí de toda a cidade, nosso pessoal querido que ouve o Edelson Moura na cidade de Tanque Novo, no estado da Bahia. A cidade e tanto esta cidade de Tanque Novo. Deixa eu atender mais uma pessoa. O pessoal fica mandando mensagem aqui pro Edelson Moura pelo WhatsApp. E chegou uma mensagem que a pessoa às vezes pega o celular, grava, manda pro Edelson Moura, né? Oi, Edelson Moura, boa noite, tudo bem? Meu nome é Roberto, sou pioiense, mas eu moro aqui em Brasília já há uns 20 anos, moro aqui no Sol Nascente. Quero lhe dizer que, gente, eu sou fã do Amado Batista. Eu gostaria de dizer o seguinte: foi um tempo maravilhoso, Edelson Moura, muito tempo muito bom. Foi uma infância que eu tive ouvindo você, trabalhando na Rádio Nacional, você, a Márcia Ferreira. É aquele negócio, né, Edelson Moura? O tempo passa e a gente vai ficando com saudade de tudo que aconteceu, mas tem você para alegrar nossas madrugadas pela estrada fora aí, né? O seu programa é um sucesso muito bom, que a melhor coisa que aconteceu foi você voltar para o rádio, porque você sabe que você é um grande apresentador, você é um potencial na rádio, e quero que Deus te ilumine cada dia mais o seu caminho, Deus te dá tudo aquilo que você deseja, e dizendo que nós, graças a Deus, nós temos o Edelson Moura para apresentar um programa maravilhoso, igual está acontecendo no Rádio Brasileiro. Eu ouço a Rádio JKFM, desde as 5 horas do programa Ligação Nacional, até as 6 horas do programa do Amado Batista. Meu Deus, assim você mata o Edelson Moura de contentamento, de emoção, Roberto. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo, viu, pela sua audiência, pelo seu carinho. Que bom ouvir a sua voz,

mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Muitas vezes falamos aqui sobre o óleo de avestruz Sopremo e você não tem prestado muita atenção. Mas é importante a gente fazer o quê? Lembrar as pessoas que nós, seres humanos, necessitamos dos ômegas para uma boa saúde. E o óleo de avestruz é o único produto do mundo que contém os ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Portanto, meus amigos, este produto natural que a natureza nos oferece, ele é muito, mas muito bom mesmo para você tomar, até mesmo como uma prevenção contra derrames, contra infartos. Você sabe que morre muita gente do coração sem nem saber porque, nem sabe porque está morrendo, coitado. Porque o infarto, ele é traiçoeiro. Ele acontece na nossa vida sem avisar absolutamente nada. Mas se você toma o óleo de avestruz Sopremo, você tem os ômegas auxiliando na limpeza das artérias. Ácidos graxos, eles são chamados de ácidos graxos. Eles vão limpando as artérias, expulsando também a gordura, né, diminuindo a taxa do colesterol. Sensacional o óleo de avestruz Sopremo. Se você quiser adquirir este produto, você que mora em Taguatinga, pode ligar agora mesmo para o Olho Vivo no 84457768. 84457768. Este é o nosso posto de vendas em Taguatinga. No centro de Brasília, você pode procurar o Salão de Cabeleireiros Líder, que fica no Palácio do Rádio 2. Palácio do Rádio 2. E tem mais. No Paranoá, a Casa Nordestina vende o óleo de avestruz, a banha. Para que serve a banha, Edelson Moura? Mesma coisa para que serve o óleo. Mesma coisa, as mesmas propriedades, tudo igualzinho, não tem diferença. Porque a banha, quando você frita a gordura, né, a banha fica concentrada, ela vai lá para baixo. E o que fica em cima é o óleo. Este óleo, ele é envasado e colocado à venda para você utilizar em gotas. Como é que eu tomo óleo de avestruz? Metade do peso em gotas. Se você pesa 60 quilos, você tem que tomar 30 gotas por dia. Mas tenha certeza, 30 gotas por dia salva uma vida. É, salva uma vida. Porque os ômegas entram na corrente sanguínea da pessoa e sai fazendo aquele trabalho magnífico da limpeza das artérias, da limpeza das veinhas fininhas do cérebro. pessoal fala muito de ômega 3, muito bom, o mundo inteiro já conhece, que é muito bom para o cérebro e tal, só que o óleo de avestruz é diferente. Ele é natural e contém os quatro ômegas ao mesmo tempo e ainda estas duas vitaminas A e E. Na quantidade que a pessoa necessita. Ei, avestruz, você é joia, hein? Você é uma beleza nos fornecer um produto desse. Anote o nosso site também. É saudecombeleza.com.br ou oleodeavestruz.com.br. Vamos trazer agora Quarto Negro. Sozinho nesta longa espera, neste quarto negro de saudade, sem você. Frases que enfeitaram os meus sonhos, destas velhas cartas tão risonhas, desbotaram todas com o pranto que chorei. Meu sorriso alegre se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nesta ânsia de me encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria todo o amor que eu tenho pra lhe dar. O alegre se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nesta ânsia de lhe encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria o amor que eu tenho pra lhe dar. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nossa querida ouvinte Antônia Yara, ela é de Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. E ela pede aqui para mandar um alô para ela, porque agora ela é a nossa consultora Saúde com Beleza em Santo Antônio dos Lopes. Tem gente que não está acreditando que o Edelson Moura passou a nossa querida ouvinte Antônia Yara para a nossa consultora Saúde com Beleza lá na cidade. Se o pessoal não acredita, pois acredite, Santo Antônio dos Lopes. Acredite, é a Antônia Yara mesmo, a nossa consultora de vendas aí na cidade de vocês. Ela pediu que a gente dissesse assim: fala pro Edelson Moura dizer que sou eu, que tem gente que não tá acreditando, porque o Edelson Moura não fala o nome dela. Ah, mas agora eu tô falando. Oh, meu Deus, o povo é triste, gente. Antônia Yara, consultora Saúde com Beleza, em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Precisando conhecer os nossos produtos, é só falar com ela aí na cidade. Quem é você? Vamos trazer mais este sucesso do Amado Batista. Quem é você que me escreve cartas de amor, que simplesmente me enfeitiçou, mas nunca quis se identificar? Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer? Quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer? Quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Amado Batista. Cada dia que passa eu fico mais contente com a minha cidade, Brasília. Eu fico mais feliz com todos vocês. Porque, na verdade, quando eu voltei do Nordeste, eu procurei as emissoras de rádio para as quais eu já tinha trabalhado, e as pessoas, os diretores novos, os jovens diretores, eles falavam que, lamentavelmente, não daria mais certo Edelson Moura voltar ao rádio, porque já está velho, que hoje o rádio evoluiu, que o rádio isso, que o rádio aquilo, e que não tem mais lugar, porque agora o rádio é dos jovens, etc, etc. E eu, naturalmente, não tive outra opção senão construir uma empresa para disponibilizar os meus conteúdos, os nossos programas de rádio. E qual foi a minha surpresa? em pouco tempo, a nossa empresa construída para abrigar o meu trabalho se transformou em uma das grandes empresas de comunicação de massa do nosso país e também do exterior. Nos tornamos o maior centro de distribuição de conteúdos de rádio do país. Hoje, somos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Então, esta nossa chegada no Rádio Brasiliense, na Rádio JK, foi mesmo uma... Eu digo que foi uma coisa de Deus. Foi uma coisa de Deus. Sabe por quê, meus amigos? Porque eu fui àquele prédio... Prestem atenção, hein? Eu fui àquele prédio onde fica a JK para ter um encontro com um empresário da área de supermercados que queria montar umas emissoras de rádio dentro dos seus mercados. Eu fui lá exatamente para isso. Mas aí um amigo meu, que também foi uma providência divina, o Olho Vivo, disse assim: Edelson, vamos subir o andar de cima, fica a Rádio JK, visitar um velho amigo chamado Dixon, que eu conheço há muito tempo. Vamos subir lá? E então, aproveitando esta oportunidade, que eu estava visitando um cliente nosso da área de supermercados, subimos até o andar de cima para... Olha, subir só pode ser para o andar de cima, né, Delcio Moura? Subimos! De cada uma. Não, subi para baixo. Olha, cara burro. Então, gente, subimos para o andar de cima. E aí, na visita que fizemos ao nosso querido diretor Dixon, que eu não conhecia pessoalmente, ele teve a brilhante ideia de colocar o Edelson Moura para acordar a cidade. Olha o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Você viu como é importante a coragem, né, Dixon? Coragem de desafiar o próprio meio, né? Dizer assim, não, velho o quê? Né? Que velho? Comunicação, gente, não envelhece. Comunicador morre comunicando. Comunicação não envelhece. Pelo contrário, comunicador velho é comunicador experiente, mala, sabe tudo. Não é isso? E aí está hoje o nosso retorno. Maior audiência do Rádio Brasiliense. Maior sucesso do Rádio Brasiliense. Edelson Moura, acordando a cidade. Muito obrigado, meus amigos, pela confiança, pela credibilidade, por nos trazer de volta a esta cidade que abriga a nossa família há mais de 40 anos. Eu já me considero um ser vivo desta terra. Eu já me considero, aliás, já sou brasiliense há muito tempo, porque recebi da Câmara dos Deputados o título de cidadão brasiliense. Então eu sou brasiliense pelo título e sou também pela adoção ao meu coração, que adotou esta cidade como sendo também a minha terra. Vamos em frente, cada dia mais, crescendo, virando sucesso, audiência absoluta na cidade. Edelson Moura, todos os dias das 5 às 7 da manhã, na Rádio JK FM. Será, meu Deus? Vamos ouvir agora Amado Batista cantando. Não sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer. Parece que ela gosta mesmo de me ver sofrer. Me diz, meu Deus, o que será de mim? Parece que ela gostaria de ver o meu fim. Diga pra ela o quanto eu estou sofrendo. Mostra pra ela o tempo que estamos perdendo. Um dia

Ah, eu pensei que ela tava chegando agora. Não. Sobrou com porque mesmo. Você nunca manda alô pra ela. Ah, ela tava reclamando. Ô, Isabel, desculpe. Vou sempre mandar um alôzinho pra você, pode deixar. E um alô para o seu João. É João? É, Alves. João Alves Feitosa. João Alves Feitosa. Ele também estava reclamando. Estava reclamando, seu João? Tá. Lá de Bom Jardim, no estado do Maranhão. Que bacana, seu João. A situação aí já acalmou, né? Graças a Deus. Tava aquela confusão, né, da prefeita, o Brasil todo comentando, aquele negócio, a prisão da moça e tal. Mas já acalmou, né, seu João? Graças a Deus, tudo se organiza, tudo se arruma na vida, né? Nosso consultor. Também? Ah, seu João, é o nosso consultor saúde com beleza, aí na cidade de Bom Jardim. Gente, pode procurar o seu João, ele é gente boa, gente fina. Né, seu João? E olha, quero oferecer essa música que vou tocar agora para todos os nossos queridos amigos lá do estado do Amazonas. O pessoal tá falando, ah, você esqueceu de nós, Adelson Moura. Não, esqueci não. Eu tive, né, no Amazonas recentemente. Fui muito bem recebido pelos sabe meus onde amigos. Hã? Sabe onde? Onde? Lá em Santa Luzia. Do Maranhão. Maranhão. Santa Luzia do Tide. Do Tide, né? Que é, fica perto de Santa Inês e tudo. Isso. Aquela galinha caipira. Não, fica perto de quem? Não, você vai comigo. Eu sei que é vai... pra Santa Luzia. Você vai comigo, eu vou produção. Porque... Sabe por que eu vou? Hã? Porque Adelson não tá mais dando conta de viajar só. É, tá certo. Gente... Tem que viajar acompanhando ele, porque o bichinho já passou da idade. Deixa de conversa. Não consegue mais viajar Deixa só. De conversa. É, agora tem você que viajar tá, junto. Você tá preocupada com as gatinhas dar em cima de mim. Nada. Eu te conheço. Não, as meninas de Santa Luzia do Tito são todas meninas respeitosas. Ah, são... sem dúvida. Ai, meu Deus. Ô, gente, vamos a Santa Luzia, né? A convite dos nossos queridos amigos da rádio, do Natan, do André, não é? André, da, a mulher, a esposa dele. E vamos comer aquela galinha caipira lá na fazenda do Natan, se Deus quiser. Olha, vamos cantar com o Amado Batista, Tum Tum de Saudade. Estão me chamando de louco, é você.